Mel de Oliveira, a mulher que machuca o coração. Ando tão arrependido, não vê que o meu coração anda partido. Tô sentindo a tua ausência e uma dor na consciência. Eu mandei você embora, tava fora de mim, foi da boca pra fora, foi da boca pra fora, da boca pra fora. Diga que não é verdade, que vai voltar, e diga que de mim não quer se separar. Ando tão desesperado, o coração apertado, que a saudade de você vai me matar. Ando tão arrependido, não vê que o meu coração anda partido. Tô sentindo a tua ausência e uma dor na consciência. Eu mandei você embora, tava fora de mim, foi da boca pra fora, foi da boca pra fora, da boca pra fora. Diga que não é verdade, que vai voltar, e diga que de mim não quer se separar. Ando tão desesperado, o coração apertado, que a saudade de você vai me matar. Diga que não é verdade, que vai voltar, e diga que de mim não quer se separar.